Faixa 5. Répteis mamaliformes. Agora que os monotremados se juntaram a nós, toda a companhia de peregrinos mamíferos volta no tempo por 130 milhões de anos ininterruptos, o maior intervalo entre dois marcos até aqui. O destino é o encontro 16, onde nos reuniremos a um grupo de peregrinos ainda maior que o nosso, os sauropsídeos, composto por répteis e aves. Isso engloba quase todos os vertebrados que botam ovos com uma casca à prova d'água em terra firme. Em parte, preciso dizer quase, porque os monotremados, que já se juntaram a nós, também põem ovos desse tipo. Até as tartarugas marinhas arrastam-se para a praia na hora de botar seus ovos. Os plesiosauros talvez fizessem o mesmo. Já os ictiosauros eram tão especializados para nadar que, assim como os golfinhos que mais tarde se pareceriam com eles, é provável que nunca pudessem ir à terra firme. Eles descobriram independentemente como parir crias vivas, o que sabemos graças às mães que se fossilizaram neste ato, asterisco. Alguns lagartos remanescentes também descobriram o nascimento vivo. Fim da leitura de asterisco. Afirmei que nossos peregrinos atravessaram 130 milhões de anos ininterruptamente, sem marcos pelo caminho, mas está claro que só posso dizer sem marcos segundo as convenções desse livro. Reconhecemos como marcos apenas os encontros com peregrinos vivos. Nossa linhagem ancestral entregou-se a uma prolífica ramificação evolutiva nessa época, como sabemos, graças ao rico registro fóssil de répteis mamaliformes. Mas nenhuma dessas ramificações conta como um encontro, porque no fim nenhuma delas sobreviveu. Por isso, elas não têm representantes modernos que possam partir do presente como peregrinos. Quando deparamos com um problema semelhante ao tratamento dos hominídeos, decidimos dar a certos fósseis o status honorário de peregrinos oficiosos. Como somos peregrinos à procura dos nossos ancestrais, peregrinos que realmente desejam saber como era o nosso centmilionésimo avô, não podemos desconsiderar os répteis mamaliformes e pular direto para o concestral 16. Como veremos, ele parecia-se com um lagarto. O hiato desde o concestral 15, que tinha aparência de um musaranho, é grande demais para deixarmos de fazer a ponte entre um e outro. Temos de examinar os répteis mamaliformes como peregrinos oficiosos, como se eles fossem peregrinos vivos juntando-se à nossa jornada, mas sem que eles efetivamente narrem contos. Primeiro, porém, cumpre dar algumas informações básicas sobre o período de tempo decorrido, pois ele é muito longo. Os anos intermediários, sem marcos de encontro, abrangem metade do Jurássico. Todo o Triássico, todo o Permiano e os últimos 10 milhões de anos do Carbonífero. Quando a peregrinação retrocede no tempo a partir do Jurássico em direção ao mundo mais quente e mais seco do Triássico, um dos períodos mais quentes da história do planeta, quando todas as massas de terra eram unidas e formavam a Pangeia, passamos pela extinção em massa de fins do Triássico, na qual 3/4 de todas as espécies desapareceram. Mas isso é nada em comparação com a transição retrocessiva seguinte do período Triássico ao Permiano. Na fronteira permo-triássica, nada menos que 90% de todas as espécies pereceram sem deixar descendentes, entre elas todos os trilobitos e vários outros grupos importantes de animais. Os trilobitos, para dizer a verdade, já vinham declinando havia muito tempo, mas a extinção em massa de fins do Permiano foi a mais devastadora de todos os tempos. Da Austrália, temos alguns indícios de que essa extinção, como a do Cretáceo, foi causada pela colisão de um bólido imenso. Até os insetos sofreram um forte golpe, o único em sua história. No mar, as comunidades das profundezas foram quase aniquiladas. Em terra, o Noé dos répteis mamaliformes foi Listrosaurus. Logo após a catástrofe, o atarracado e branquicaudado Listrosaurus tornou-se extremamente abundante no mundo todo, ocupando nichos vagos sem demora. A associação natural com uma carnificina apocalíptica precisa ser amenizada. A extinção é o destino final de quase todas as espécies. Talvez 99% de todas as espécies que já existiram extinguiram-se. Entretanto, a taxa de extinção por milhões de anos não é fixa e só às vezes supera 75%, o limiar arbitrariamente reconhecido para caracterizar uma extinção em massa. As extinções em massa são picos na taxa de extinção que se elevam acima da taxa básica. Alguma coisa aconteceu na época desses picos, alguma coisa ruim, talvez um único evento catastrófico, como a colisão com uma gigantesca rocha celeste que matou o dinossauro 65 milhões de anos atrás, na extinção do Cretáceo Paleógeno. Ou, em alguns dos outros cinco picos, a agonia pode ter sido prolongada. O que Richard Lake e Roger Levin denominaram sexta extinção é aquela que agora vem sendo perpetrada pelo Homo sapiens, ou Homo incipiens, como preferia dizer meu velho professor de alemão William Cartwright. Asterisco. Um homem notável de sobrancelhas cerradas e fala amorosa, que não tinha papas na língua e vivia sempre em guarda, o professor Cartwright descobriu o ativismo ecológico muito antes de isso ser moda e permeava suas aulas com ecologia em prejuízo do nosso alemão, mas em benefício de nossa educação humanista. Fim da leitura de asterisco. Antes de chegarmos aos répteis mamaliformes, temos de enfrentar uma questão de terminologia um tanto maçante. Termos como réptil e mamífero podem referir-se a clados ou a grados. Essas designações não são exclusivas. Um clado é um grupo de animais composto por um ancestral e todos os seus descendentes. As aves compõem um bom clado. Réptil, como tradicionalmente entendido, não é um bom clado, pois exclui as aves. Por isso, os biólogos referem-se aos répteis como parafiléticos. Alguns répteis, por exemplo, os crocodilos, são primos mais próximos de alguns não-répteis, aves, do que de outros répteis, tartarugas. Uma vez que os répteis todos têm algo em comum, eles são membros de um grado, não de um clado. Um grado é um grupo de animais que atingiram um estágio semelhante em uma tendência evolutiva reconhecivelmente progressiva. Outro nome em forma de grado, muito a gosto dos zoólogos norte-americanos, é herpe. Herpetologia é o estudo dos répteis, exceto aves e anfíbios. Herpe é uma espécie de palavra rara, uma abreviatura para a qual não existe forma por extenso. Um herpe é simplesmente o tipo de animal estudado pelos herpetologistas, e esse é um modo muito insatisfatório de definir um animal. O único outro termo que se aproxima é o bíblico, que rasteja. Outro nome de grado é peixes. Peixes inclui tubarões, vários grupos fósseis extintos, teleósteos, peixes ósseos como as trutas e o lúcio, e os selacantos. Mas as trutas são primas mais próximas dos humanos que dos tubarões, e os selacantos são primos ainda mais próximos dos humanos do que as trutas. Por isso, peixe não é um clado, pois exclui os humanos, e todos os mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Peixe é um nome de grado que designa animais com aparência pisciana. É mais ou menos impossível obter uma terminologia precisa para um grado. Os iquitiossauros e os golfinhos têm aparência de peixe e muito possivelmente teriam o gosto de peixe se os comêssemos, mas não são considerados membros dos grados peixes, pois reverteram a aparência pisciana por intermédio de ancestrais que não se pareciam com peixes. A terminologia do grado funciona bem para quem tem uma sólida convicção de que a evolução caminha progressivamente em uma direção, em linhas paralelas a partir de um ponto inicial comum. Se, digamos, alguém pensa que em um conjunto de linhagens aparentadas todas vêm evoluindo de maneira independente e paralela, de anfíbios para répteis e depois para mamíferos, poderia falar em passar pelo grado réptil a caminho do grado mamífero. Algo parecido com essa marcha paralela pode ter ocorrido. Essa foi a visão que me ensinou meu respeitoso professor de paleontologia dos vertebrados, Harold Pussey. Eu não desgosto da ideia, mas não é algo que deva ser tido por certo em geral, nem necessariamente cultuado na terminologia. Se formos para o outro extremo e adotarmos a terminologia estritamente cladística, o termo réptil só poderá ser salvo se considerarmos que ele inclui as aves. Essa é a linha preferida pelo influente projeto Árvore da Vida, fundado pelos irmãos Madison. Asterisco. Esse excelente recurso é continuamente atualizado em http://twlweb.org/tree. O site traz uma encantadora ressalva. A árvore está em construção. Por favor, seja paciente. A árvore real demorou mais de 3 trilhões de anos para crescer. Fim da leitura de asterisco. Há muitos argumentos em favor de adotar essa linha e também de adotar a tática muito diferente de substituir réptil mamaliforme por mamífero reptiliforme. mas a palavra réptil tornou-se tão arraigada em seu sentido tradicional que receio causaria confusão mudá-la agora. Além disso, há ocasiões em que o purismo estritamente cladístico pode levar a resultados hilariantes.